Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Esses são os capazes de entender esta palavra. E não é contra nada, nem contra ninguém. A nossa preocupação é que as criaturas de Deus se reencontrem com Ele. Porque vejam vocês o que vai acontecer com a humanidade. Livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículos 7 a 9. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, velho pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas diz o Senhor dos Exércitos, volverei minha mão para os que são humildes. Sim, diz o Senhor, dois terços da terra serão eliminados e perecerão. A terceira parte restará, mas esta eu a farei passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei no fogo como se prova o ouro. Só então eu lhe direi: é o meu povo, este é o meu povo. E ele dirá: o Senhor é meu Deus. Todas as profecias da vinda de Jesus se cumpriram, destaca o irmão Zarur, com assombrosa exatidão. Por que não se cumpririam as profecias da volta, desde que as da vinda de Jesus completaram o seu ciclo? Claro que a segunda parte desse trecho de Zacarias já se refere a este fim de ciclo da humanidade. É a colheita obrigatória de uma semeadura que foi livre durante 2000 anos. O nosso irmão e amigo Marcão, é o Marco Antônio Rodrigues, para quem não sabe, quer manifestar aqui a sua opinião. Vamos lá, Marcão, o que é que você quer? Realmente é uma satisfação estar aqui com essa vibração maravilhosa. E hoje realmente a gente sente assim uma elevação muito grande estar aqui ao lado do Senhor, de ver essa luta que o Senhor está vivendo e do grande merecimento que o Senhor tem acumulado e tem podido trazer e arrastar esse povo todo. Eu quero destacar aqui em Mateus, porque no Evangelho existe uma parte aqui de Jesus dando a chave a Pedro, porque Pedro revelou quem era Jesus, porque Jesus perguntou: que diz o povo que sou? Então uns responderam: é João Batista, outros: é Elias, outros: Jeremias ou algum dos profetas. E prontamente, mediunizado, foi Pedro quem respondeu a Jesus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o próprio Jesus o bem-aventurou e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Porque não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas Deus, né? O plano espiritual. E nesse momento ele entrega a Pedro a chave. E nós entendemos no Apocalipse para os simples que chave é a permissão para a entrada. Então a chave do reino do céu E o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Conforme agimos aqui hoje, embaixo, né? Perfeitamente. Então o Senhor hoje tem realmente conseguido ligar o plano material com o plano espiritual. Como ensinava o nosso irmão Zarur. Atingir o equilíbrio é a meta suprema. Então, se no plano espiritual tudo já é equilibrado, nós aqui embaixo temos que ser equilibrados para que uma parte se una com a parte de cima. É em sintonia total. E o Senhor vai trazendo essa ambiência para os legionários. E cada vez que a gente se conscientiza dessa nossa obrigação aqui embaixo, nós vamos conquistando cada vez mais o espaço espiritual. Então, o Senhor está de parabéns e o que nós temos que fazer é arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Porque a oportunidade está dada. E reencarnação, nós temos muitas e como está aqui no princípio, né? Se Jesus aceitou que eles dissessem, o Senhor pode ser João Batista ou Elias, e Jesus não censurou, então está aí a prova da reencarnação. É verdade. Por quê? Porque sendo Jesus, como ele poderia ser João Batista ou Elias? Então ele não censurou, então é uma prova de que existe a reencarnação e ela é visível. Um dia todos entenderão. Muito obrigado, e realmente que o espírito do apóstolo Pedro nos inspire, porque ele era conciliador. Ele foi escolhido por Jesus àquela altura para tomar conta do rebanho ali. E quando Jesus diz o que se ligares embaixo será ligado em cima, é a lei de causa e efeito funcionando. O que desligares embaixo será desligado em cima. Quer dizer, se fizeres bons atos, os bons atos repercutirão lá em cima, na vida eterna. Se praticares maus atos, eles também repercutirão lá em cima na vida eterna. E vós todos colhereis de acordo com as vossas obras, como ensinou Jesus. Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia Sagrada na atualidade. Aqui numa pregação de Zarur, há muitos anos, diz ele aqui assim: o primeiro passo para a grande reforma da humanidade é pregar o Apocalipse de Jesus em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Divulgar o Apocalipse, depois partir para as revelações que nele estão contidas. Não tivesse o Apocalipse o significado de revelação. A palavra grega significa revelação. Porque a chave da restauração da humanidade não está somente no Evangelho. E vejam vocês que isso ninguém afirmou na face da terra. Está sendo afirmado agora pela primeira vez no mundo. A restauração se fará através do Apocalipse. Bem, vocês estão aí com o capítulo 15 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, que o Apocalipse é de Jesus. Capítulo 15, vamos ler de novo, essa passagem é belíssima. Que está aqui uma reunião do Centro Espiritual Universalista. Na mediunidade direta, ou na paranormalidade direta, os sete flagelos. E vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Escuto alguém dizer em casa, mas que leitura linda do Apocalipse, que termos tão belos, e respeitando a verdade do texto. Minha irmã, meu irmão, vocês podem ler isso aí no primeiro volume do Apocalipse de Jesus, para o simples de coração, lançamento da religião de Deus. É bom você ter esse livro, não adianta fazer somente a caridade do estômago, do corpo. É preciso a do Espírito para ensinar a criatura a livrar-se da pobreza. Onde é que eu aprendi isso? Com Jesus. no final do Sermão da Montanha: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Mas vamos a esse versículo primeiro do Apocalipse, capítulo 15, os sete flagelos. E vamos ver que certas coisas aparentemente paradoxais na palavra de Deus não são paradoxais. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sempre há essa apresentação, sinal grande, admirável, forte. Deus fraco, a humanidade já tem plantado nos corações das criaturas. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. E Deus se ira contra as suas criaturas? Não! O texto tem que se aplicar à evolução da humanidade quando ele é ensinado. Depois a humanidade evolui e entende a coisa que está nas entrelinhas, aí é que está o segredo. Como é que as criaturas viam naquele tempo a figura de Deus? Não como uma lei. Deus é uma lei. Não é um ser barbudo como nós. Mas se Jesus, através de João, explicando o Apocalipse de Deus, dissesse de outra maneira: pois com estes se consumou a lei divina, que dá a cada um de acordo com as suas obras, a turma não entenderia. Eles acreditavam num Deus que tinha barba, barbudo. Isso surgia por quê? Justamente porque as criaturas estavam acostumadas a ver Deus à imagem e semelhança da criatura humana, do ser humano. Para os mais eruditos, o Deus antropomórfico. Antropo, em grego, é homem, aquela coisa toda, vocês sabem. Antropóide, quer dizer, forma humana. Mórfico, forma de homem. Deus criado à imagem e semelhança do homem, que é um absurdo. Então, tinha que vir com a linguagem que as criaturas entendessem. E Jesus mesmo explica isso no Evangelho, que não podia dar toda a verdade naquele momento. Seria o mesmo que querer ensinar a uma criança que se inicia cálculo fatorial, física nuclear, quântica. Seria um absurdo. Você tem que começar pelo beabá da aritmética, que é o primeiro passo da matemática. Se é assim, nessa ciência que os homens são obrigados a aprender, porque a matemática é a coisa mais bela. Acho que a filosofia da matemática é aquilo que Einstein disse: Deus é matemática. É, pessoal diz, então é equação, inequação, trigonometria e não sei o que. Não, porque matemática é ritmo, matemática é melodia. E o universo é a mais bela partitura jamais criada por qualquer ser humano. Então, quando vocês veem aqui: vi no céu outro sinal grande, admirável, sete anjos que tinham sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, significa o seguinte: que com estes flagelos, sete últimos, vai se consumar a cólera que nós, ao infringirmos a lei divina, levantamos contra nós mesmos. Ah, mas que coisa, então Deus está se vingando de nós de qualquer maneira. Você não escapa, Paiva, com todos esses sofismas que você está levantando aí. Ah, é? Quer dizer, então, que você na sua casa não tem lei. Vamos lá, Lígia, você está mostrando aí um trecho. Qual é a página do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para o simples de coração? É, página 35. O que é que diz lá? Diz assim: não há um ato que não tenha consequência, principalmente quando atinge o coletivo. Ah, essa é uma grande verdade. O pessoal pensa que não vai acontecer nada. Como estão enganados? Quem erra, paga, paga. Mas se colocar um novo mandamento, o amor, na reencarnação, as pessoas são capazes de pegar a lei divina e virá-las contra os sementes. Bom, ele como nasceu, os parias, né, irmão? É isso, como os paras na Índia. Diz: ah, bom, eles têm que pagar mesmo, e por isso que eu tenho superioridade social sobre eles. Não, Deus não tem nada a ver com essa interpretação criminosa das suas leis. Mas então por que Deus não corrige isso? Porque ele respeita o livre-arbítrio. Você não diz que quer ter liberdade? Eu quero liberdade, nada de autoritarismo. Se Deus não lhe tivesse dado o livre-arbítrio, Deus seria autoritário, ele não é autoritário. Democracia divina é uma realidade. Agora, o mau uso que você fizer do seu livre-arbítrio, você tem que pagar. O bom uso que fizer, você criará o seu privilégio. É como eu disse, você vai deixar uma pessoa chegar na sua casa e sujar a sala? Sujar a mesa? Bom, pode parecer que este exemplo seja uma baixaria. Não é, não. Baixaria é o entendimento errôneo da lei divina. Porque toda a humanidade social se firma sobre os ensinamentos espirituais. Veja que as nações que tentaram ser ateias materialistas não conseguiram afastar da criatura as religiões. E há tantas religiões quanto são os graus de entendimento da criatura humana, conforme a soma das suas reencarnações, diz a religião de Deus. Mas a criatura não pode afastar a religião das criaturas. Não adianta. Já dizia o Gandhi, se tirar uma coisa do povo, tem que dar outra melhor. Tirar o espírito, a religião, mesmo que essa religião não seja, segundo o conceito de muita gente, muito adiantada. Mas é melhor que o ateísmo. Porque o ser humano nasce, mesmo quando torna-se ateu, ele nasce com espírito de religiosidade. Bom, vamos ver agora a Sueli, que estava querendo dizer alguma coisa. Bem, irmão Paiva, o assunto é interessante porque a gente vê, o senhor tem falado bastante, alertado os pais, principalmente, naquilo que devem orientar seus filhos, né? Inclusive com respeito à televisão, selecionar os programas. E a gente vê que a Legião da Boa Vontade tem feito um belíssimo trabalho, inclusive no tempo anterior do programa, se falava na couve e no carvalho, né? Então, eu pensava no LBV Criança, Futuro no Presente. Então, as crianças, desde agora, já têm o resultado rápido, que é o da couve, mas também a gente está vendo que a LBV os prepara para uma evolução, para ser o homem do terceiro milênio realmente integrado em Deus. E nós tivemos uma satisfação muito grande essa semana. A irmã Ruth Molica Mendonça nos encaminhou um relatório da escola Canuto Duval. Então, por uma questão de ética, nós não vamos falar o nome da criança, mas uma criança que estava muito problemática em matéria de, se não me engano, era matemática. Então, realmente estava assim, propensa a repetir o ano. Então, no relatório bimestral que veio para a mãe da criança, na observação veio que, com acompanhamento paralelo da LBV, a criança recuperou-se totalmente e vai passar de ano. Mas que coisa maravilhosa. Olha Jesus aí, o sábio. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Sueli, vamos lá? Só completar, né? Que nós, sim, temos recebido diariamente, a gente vê o contentamento dos pais, né, a gratidão que eles têm ao Senhor, a Legião da Boa Vontade, por manter seus filhos aqui na religião de Deus, sob a proteção realmente do Mestre Jesus, porque aqui eles estão em segurança, não só material, como também espiritual. Adriane, Chime, vamos lá? Sim, meu Pai, eu gostaria só de voltar para o assunto que sem reencarnação não se explica nem o Apocalipse. Até o senhor citou que não seria justo a geração de agora sofrer tudo o que as gerações antigas fizeram. Aos interessados, eu recorro aqui ao Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. O subtítulo é Geração Humana e Geração Espiritual, onde o senhor explica muito bem que, ao lado de existir uma geração física, também existe uma geração espiritual. Quando Jesus disse que aqueles espíritos estariam na Terra quando tudo acontecesse, ele quis dizer que eles reencarnariam em gerações materiais dentro de uma grande geração espiritual. Sim. E é claro que Jesus não voltou ainda, aquela volta mesmo. Sobre as nuvens, isso. Muita gente quer negar, porque na verdade eles acham que só pode brilhar mesmo é o pessoal aí que vai arrastando todo mundo para o Armagedon. Sim, mas os espíritos vêm amadurecendo nesses 2000 anos, e até que não precisem reencarnar mais neste óbito, porque a Terra ainda é um curso primário, né? Vai deixar de ser dentro em pouco, quando será elevada da categoria de mundo de expiação para de regeneração. Bem, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos, e viva Jesus! Música